Minas 5, Romeu Oscar Lava. Afirmativo. Tá acionado 0127, confere? Confere. Sente o Papa Papa Lima Mike Fox, atenção no litoral, corredor Axé, aguardando transferência de comunicações. Litoral, na sua escuta, aguardando transferência. Fox. Conversão da PC 2023. Força aérea 2733, na lateral de Conde, o contato radar estabelecido, nível 100. Prossiga na proa de Bonf para a chegada a Bonf, está sob vigilância, reposta de óleo descida. A Tango Romeu Yankee India, na escuta, para guarda. Tá bravo, mantenha a escuta e aguarda, por favor. Aguarda. Aracaju, visual 1010. Decola, pista 17. Curva à esquerda. Cruzamento aeródromo na sequência da torre 120, décima 8. Afastando-se no corredor forte com controle. Correção. Curva à esquerda, cruzamento aeródromo, controle da torre 118, décima 6. O controle em 120, décima 8. Aciona o código 0224. India Mike Alpha. Mas tem a posição e aguarda para decolar isso, ok? Uno mil pés, corredor forte, Índia, novembro Alfa. Farol de Papuão, Lima Mike Fox. Copiado, chame torre em 1 no 8, decimal 6. O Lima Mike Fox para o cruzamento da final da 35 da 28. 28, 6, Fox. 3, tá pronto para acionar, né? De primeiro, hein? De 0 único, então, torre 286, altinho, 19 legais. Uno 923. Ao passar 170, chame o centro Recife, 1251, alterno 3325. 1251, 3325, para o voo 923, ao passar 170. Me escuta agora, por gentileza. O Lima Mike Fox, prossiga com as suas instruções que a mensagem vem intercortada. O senhor tem condições de cruzar da presente direto com proa norte, cruzando de ponto médio da 1028? Afirmativo, da presente proa norte para o cruzamento ponto médio 1028, Lima Mike Fox. Sente, Lima Mike Fox, você pode cruzando o pátio 3. Pode estar cruzando o pátio 3, Fox. 1429972 a bordo, 1416, Sérgio Galeão. Vai manter a minha escuta e aguardar, que eu tô com uma pane aqui no meu sistema, ok? Mantenha a minha escuta e aguarda, Zé Yonato. Tô, o meu escambrado tá pronto pra acionamento. Sente, o meu escambrado tem livre acionar, me chama quando pronto pra decolagem, ok? Bravo. Autonomia pra ver? 7-2 a bordo, 4-6. 4-6, táxi autorizado até através do portão 5-2-0-9. Através do 5-2-9-9. Salve, né, 7 da nave da UEP, bom dia. Fica Zulu, vai manter a minha escuta e vai aguardar. Eu tô com uma pane no meu sistema, eu não consigo nem checar o seu plano, ok? Fala, 4208, pode iniciar, após a zona retaguarda? Acima, após a zona, causa autorizada, azul. Caldo 43, o Lima Mike Fox. Sente, Lima Mike Fox, prossegue com o do litoral norte, controle 120, decimal 8. Litoral norte, 128, Fox. Romeu Oscar Bravo, reporte quando pronto para decolagem, ok? Vai chamar pronto para decolar, Bravo. O India Mike Alpha tem livre decolagem da 107, venta de 120 graus com 8 nós. Bravo, que Luiz está autorizado até a interseção, reporta para ingresso na 107. 1-8, decimal 6, altinho 1-0-9, 1-6-0-5. Direita, da Índia, 8-6, obrigado, seu bom trabalho. Quilos Luta, autorizado até a Papá, reporta para ingressão. Altinho 1-0-9. 0-9, seguindo o gol, 4-2-9-9, azul. Salvador, o Lima Mike Fox voltando. Prosseguindo 500 pés na linha do litoral, o Lima Mike Fox. Estimativo, o Lima Mike Fox solicita subir para 1.500 pés na sua escuta. E aguarde para a extensão, comandante. Temos um Charlie 150, 3 milhas à sua frente, mais lento. É, reporte isoco mesmo, efetue cruzamento e após será liberada a extensão, ok? Estimativo, após o tráfego, reporta para a extensão, Lima Mike Fox. Poxa, na 6312, se não pode atrapalhar, poderia usar no Proje Duna? 6312, está autorizada Proje TAP, Duna negativo. Prossegue TAP, 6312. One TAP, gente, 6312, descendo para 3000 pés. O 6312 não pode voar Duna? 6312 não conseguirá sobre o vetor radar, curvando à esquerda, na proa 200, limite ao curso do Lucas Bela. 3200, limite logo, na 6312. Taxa Azul 420889, a bordo 3 horas e 35 minutos, Alterna Maceió. Ok, todo mundo é Maceió, POP, autonomia do Azul 4298? 89, 3 horas e 35. 3h35, táxi autorizado via pátio, onde espera via Índia, torre 186, altímetro no 0, no 9. Sente. Salvador, 3304, para posicionamento, posição 4. O Mike é que Delta protege, por gentileza. Fala aqui, não fala. Gente, já possui a sua autorização? 18.6 na presente, o Mike é que Delta. 2.000 pés, o altímetro no 009, permanente, 6.3.1. 2.000 no 009, pode interceptar nessa torre ali? Bravo, sou ciente. Quando no farol de Capuã, chama o controle em 120 decimal 8. 128, Frank. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto, ponto, espera, tá, 1-0. O 605 tem livre decolagem da 1-0, venta de 130 graus com 6209. Livre decolagem da 1-0, gol na 605. Ativa, a Tesca Zulu vai manter no escuto e vai aguardar. Eu preciso que a sala S retransmita o seu plano para mim, porque no meu sistema tá fora do ar e eu não consigo checar o seu FTN, ok? Bom, a instrução foi pro hotel Oscar Zulu. O Mike Eco Delta livre acionar, me chama quando pro táxi. 5221, na posição de número 12, parte 1, autorização para puxa acionamento. 21, quem chamou para o estacionar? É o 5221, senhor, posição de número 12. Tem duas aeronaves modulando, não estou conseguindo compreender. Gentileza, um de cada vez. Para Morro de São Paulo, reporte o Traveiro fora da barra. Fora da barra, bravo. Índia, novembro Alfa, na escuta. Escuta, prossiga. Índia, novembro Alfa, na sua escuta, controle. Está sendo superado por um tráfego acidental no 1.500 pés, ok? É o Papa Papa ali, o Mike Fox. Acidente do tráfego, porém ainda não visou com o mesmo, ainda no general. Até o pé de 3 ali, Matheus Lula. Está 3304, portão 4, puxa a chama, chama táxi. Está livre, o posicionamento, portão 3304, tem uma brotagem. Salvador, Oceanair 6225 para Brasília, solicitou 340, está no portão número 1, ciente da Lima. 5221, pronto para a copa. Utilizado Conquista, nível de voo 200, decola pista 7, vai curvar à direita, subida Arbor, elefa, após elefa direto, vitória da Conquista. Controle 120, décimo 8, torno 18, décimo 6, acione 5056. Vitória da Conquista, nível 200, decola da 17, com curva direita, saída Arbor, após Arbor Elefa, após VCO direto. 1208 é o controle, 1186 é a torre e 5056 é o código transponder. 5056, remoto no 2, pronto pro puxacionamento. Já estamos prontos para puxacionamento, já. Frisado então, por parte do principal remoto, chamando ataque. Positivo, autorizado, pátio principal remota, chamando para o táxi, trip 5221. Salvador, Oceaner 6225. 6225, já temos a aprovação Brasília, número 2 para a Copa, por gentileza. Ok, aguardando. A princípio vai prosseguir aqui com sobrevoo de 5 minutos no Sierra Turk, hein? Sente. O Lima para o Mike. Já temos aprovação, o Edio Pop, Lima, tudo louco. Aguarda. Novo 0359, informação Lima. Bom dia, o Papagotório Papagotório. 3859, chamou, Papagotório? Afirma, informação Lima para a Copa. Gente, aguarde Copa, 3859. Hotel Lima Tango, controle de Salvador, para busca vida 500 pés, reportes ao local de pouso. Na verdade, de busca vida para o Conde, já está de busca vida, está marcando 500 pés de eleitoral. De busca vida para Conde, copiado. O Hotel Lima Tango, reporte, informe seu estimado de pouso. Estimado de pouso é 1240. 1240, copiado. O seu POV? 05 bota. 05, ciente. Juliet Tango Zulu, sobremantém 100, quando possível, informe seu estimado de pouso. Será o Zulu 418. 1418, copiado. Aguarde transferência de comunicações. Zulu. Salvador Salvador, muito bom dia, Azul 4299, da Adael, cruzando agora 1700. 4299, contato radar na decolagem, suba 300, senhor Adael. 300, senhor Adael. Pesado e aliança, proxenendo 6312. Central de Ciro 2733. Nero 6312. 6312, prossiga para 2000 pés. Está autorizado ele a Sexway. Reporte no localizador. 2000 pés, reporte no localizador. Rochinero 6312. Força aérea 2733, o controle na escuta, prossiga. Valeu, Delta de Ciro. Desça para 4000 pés. Da presente a proa de Pelô está livre. Com altímetro 1019. 4.109, proa de piloto 733. Roda do Azul, no ponto de espera, todo 86, 1019, boa viagem para 3604. Estado com o Azul para 3604. 5 milhas à sua frente, temos um Charlie 150, a matrícula é o Índio Novo Bravo, está mantendo no meu pé, fiquei repartido logo mesmo. Olha, o Lima Mike Fox, estou no 1507, está livrando sua CTR. Copiado, informe seus estimados para o ingresso na terminal Aracaju e o pouso, Lima Mike Fox. Ativo, está estimado o terminal de Aracaju para o Zuno 241, aguarde o estimado de pouso. Certo. A bordo, autonomia de 4 horas, alterna Montes Claros. Cinco, só um instante pra copa, gentileza. Já, né? É 2, 1-1, táxi autorizado, Alfa e Kilo, parte 3, chama pra ingressar no parte 1, no chinelo é 3-1-1, seu portão será o 10. Alfa, Kilo, para o portão 10, vamos puxar pra ingressar no parte 1, no chinelo é 3-1. Só coordenação, agressar na CTR da Caju, aquele controle em 120, decimal 3. Tem um Mike Fox, meu voo. Está livre a frequência, 1203, limite do terminal, o Lima Mike Fox. Sente, Mike Eco Delta, pronto para decolagem? A linha decola, pistão 7, venta de 1,20 graus, com 6,12 nós, Mike Eco Delta. Mike Kilo, copiado, táxi autorizado via Pátio e Índia, ponte para o número 0, torre 18,6, tinha 1019, bogagem 5221. Ah, lembrando, senhor, nós foi autorizado decolagem da 1-7. Ah, positivo, é a direita então, já iniciou. E Lima, Mike na Quebec, chamará a torre para ingresso no 7, o 35221. Lima, Mike na Quebec, chama a torre 118,6 para ingresso 5221. Oscar Bravo copiado, frequência livre para a coordenação. Aproximação, aguardando pista livre. Aguarda pista livre, que é 3-1-2. Escuta, prossiga. Papa Mike vai tocar e arremeter aqui no CIA, Grupo Zulu, e posteriormente prosseguindo para a Costa Azul. Copiado, vai ser só cruzamento da final do zero entre Duna e Simba, ok? Ok, se possível, pro da Cidade Baixa para não atrapalhar o procedimento IFR. Gente, então, após o toque arremetido, a proa da Cidade Baixa. Ganhou com o Mike. Lima, Papa Mike. Salvador Azul 4208, decolou, Puka. Azul 4208, contato radar de decolagem, suba ao 370 na saída, Puka. 370, 408. Gol no 605, passou 170, chama agora o centro Recife, 1251, alterno 3325. 251-3325, boa, obrigado. Conforme então, chame tanto para copiar, por gentileza. O 6225 está pronto para a cota. Autorizado então, Salvador, Curitiba. Nível de voo 380 via Pezulu 44, decola pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés na terceira milha, após por direita, subida da El, Leda após Leda, direta posição 1, Eudes, controle 120, décima 8, torre 1 no 8, décima 6, acione o código 5054, TAP 3859. Salvador, papapá, Mike Eco Delta, decola. 9, cruzamos 700 para 1000 pés. Está pronto para a copa, senhor. Só um instantinho, meu 25, gentileza. É 3-1-1, está aguardando para o pátio 1. Ingresso autorizado até através do portão 9. Até através do 9, senhor, é 3-1-1. 3-2-5-9 para a copa. 3859, autorizado coletivo, nível de voo 380, via Pezulu 44, decola a pista 10, curva à direita, subida da El, Leda após Leda, direto Eudes, controle 120, décima 8, torno 18, décima 6, acione o código 5054. 380 autorizado para Curitiba, Upper Zulu 44, circulando a 10, curva direita, saída da El, Leda, Eudes, 5054 é o transponder, controle, confirme a frequência de controle. 1208 é o controle, 1186 é a torre, o 3259. Correto, time táxi, hein? Reporta táxi. É 225, inicia o pushback de imediato. Afirmativo. Autorizado, chame para copiar. Tá, o CF tá pronto para copiar. Autorizado então, Brasília, nível de voo 320 via Nitsa, Puito, restante conforme a rota do plano. Decola a pista 10, vai curvar de... a correção, vai curvar à esquerda, subida Momo, transição Nitsa, controle 120, décima 8, torre 18, décima 6, acione o código 5036. Através do 9, aqui na 63 e no 1. Na 6225, entendeu a autoridade? Nível de voo 320, decola da 10 com curva esquerda, subida Momo, transição Nitsa, após Pudo e uniforme Whisky 10. 1208 é o controle, confirme o transporte. Confirmo, 5036, 5036. 5036, 7. Solo, Xanamiya 3 do 9. 3 do 9, táxi autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, chame para ingressar no Pátio 1, no portão 7. General 11, Oceania 6312. 6311, está mantendo o travesso 9, conforme é autorizado. Podemos ingressar no gate 10? Bom dia, tinha uma 3012 chamou também, mas o 6311 até o 10 já está livre. Ok, a sorte de informação fica difícil, a frequência do solo e do tráfego serem a mesma, tá? Tá bem complicado a gente operar aqui em Salvador. Com certeza, a gente também, mais do que ninguém, concorda com essa situação, mas não depende da gente. Tranquilo, sem problema. Salve, então, chamando 6311, livrão. 6312, táxi autorizado via esquerda, Kilo, pátio 1, chama pra ingressar no... Vai só, táxi à esquerda via Kilo, pátio 3, chama pra ingressar no pátio 1, 6312. Kilo, pátio 3, chama pra ingressar no pátio 1, janela 6312. 3859 para o táxi, está com 135 a bordo, 4 horas e 30, alterna Campinas. 5221 ali, mantendo no 7. Já deram ele manter no 7, 22. Então 5, poderia confirmar os dados por gentileza? Estamos com 135 a bordo, 4h30, alterna Campinas. Está autorizado até através do 5, 3259. 135, Campinas, 4h30, conforme. E aí, o altímetro 1019, reporte do Cris. Reparador, meu pé, 888-1019. 729 na escuta 4. O hotel Oscar Zulu na minha escuta. Perdoe pela demora, comandante. Tu decola com proa norte para Candeias? A 500 pés com proa norte, eu desconheço o tráfego a reportar. Prossegue com proa noroeste, acionando o transponder 0190, após livrar o solo, controle 120 decimal 8. Romeu e Yankee Ninja. Ah, tá ligando o seu setor, Romeu e Yankee Ninja. Nota 5064 no transponder, 1208 é o controle. Olha a decolagem, curva à direita. Se possível, prosseguir com proa direto à Costa Azul. Livre direto à Costa Azul. Exemplo com Mike. Trato, Mike. 50, Goiânia, táxi direita, Índia, ponto espera no 0, foi 18,6, altímetro no 0, 9, viagem 6225. Trato iniciado. 25, alterna 12545. 285, 2545, azul 4208, obrigado, bom dia. Oscar decolando 7, aguarde cota, Mike e Juliette. O LF está livre, 3304. 04 LF, obrigado. 3859, táxi autorizado à esquerda, contornando o terminal. Segue o Foquecem Avianca, quando espera todos 18,6, altímetro no 09, viagem. 3859, seguiu o Avianca. O Xenemia 312, após a volta da TAM, ingresso autorizado, pátio 1, posição 11, posição 11. Após o repórter da TAM, autorizado por 11, de Oceania 63, 1-2. O hotel Oscar Zulu fora do solo? Gente. Oceania 6225, ponto de espera da 1-0, pronto. 6225? Sente, ali mantém o 1-0. Quem ali mantém? 6225. De Valença, copiada. Frequência está livre para a coordenação. Reporte meu regresso. Bravo Cruz. 5221, decolou agora aos 27, controle 120, decimal 8, base. 28, obrigado. O hotel fora do Zulu prossegue com proa norte, aciona 0190 no transponder, controle 120, decimal 8. 128, Zulu. Vale Salvador, muito bom dia. O trip 5221, decolou da 17, curvando à direita na Arbor, passa 1200. Trip 5221, contato radar na decolagem, suba 200, saída Arbor. Reautor 200, saída Arbor, trip 5221. Controle Salvador, Papatava, Câmara. Voltaram 2733, curva esquerda, proa 185. O limite é o curso do localizador. Esquerda 185, limitado pelo localizador 2733. Controle Papatava, Câmara, Zulu. Hotel de Cazulu, destino Candeias, 500 pés, prossiga com a influência do ar, reporte visual com o local de pouso. Reporta na Azul. Autorizado 2000 por 2733. 2010. Afirmativo 2733. 2000, 2733. Na 10, o vento é de 100 graus com 8 nós. Temos tráfego na descida aí. Positivo, então manterá o perfil 4000 após ascensão para o 200, trip 5221. Obrigado. 3859 ali, mantenho no zero, reporta para decolagem. Prepara para decolagem imediata, assim que autorizado. Tente ali, mantenho no zero, 3859. Essa livre para coordenação. Livre, grato, Lima, Papa Mais. 888, receptor final, avistando. Completa LF X-Way, chamando torre 18, decimal 6, gol 1888. 8. Bom, meu Mike Eco Juliette, pronto pra cota. Prossiga para 2000 pés, mantendo a presente proa sob vetoração radar, limite ao curso do localizador. 2000 pés, mantendo presente proa, limite ao curso do localizador, 3421. Uma milha, dois pernas, baixado e travado. No 888, continua a aproximação, guardando pista livre, aeronave da TAI alinhando para decolagem. 888. Oceaner 6225, contato radar na decolagem, suba 320, saída da Momo. 320, Índia Mike Alpha, o serviço radar terminado na posição coral, nível 080. Chama agora o controle real 020 desse número. 01, Kilo Zulu, IDC, nível 100.4. Triplo 8 tem livre pouso na 10. O vento é de 100 graus com 8 nós. 88, pouso autorizado. Curva esquerda, após 2000 pés, a terceira milha. Controle 120, decimal 8, torre 118. Decimal 6, acione o código 5556. 304 passou 180. Chame agora o centro Recife, 1288, alterno 260. 288-260, bom dia. Controle da 3859. 3859, contato radar na decolagem. Subam 380, saída da EL. 380 da EL, 3859. 15 minutos, Salvador, Romero Yankee Índia. Romero Yankee Índia, copiado. Prossiga. Está prosseguindo a 1.500 pés, confere. Confere. Sente, informe seu estimado para ingresso terminal Aracaju e seu estimado de pouso. Estou